só falta você pra mim. Tem forró segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado. Tem forró todo domingo, dia santo e feriado. Tem forró pra todo gosto, a pisar é uma só. Mas forró bom e gostoso é com cavaco no forró. Tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão doce pra mim. O forró tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho. Só falta você pra mim. Tem forró segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado. Tem forró todo domingo, dia santo e feriado. Tem forró pra todo gosto, a pisada é uma só. Mas forró bom e gostoso é com cavaco no forró. Tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá faltando você pra mim. O forró tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, oh, forró bom, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, pra mim.